A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Autógrafo, fonógrafo, disco de goma laca, disco de vinil, fita cassete, CD, DVD, MP3, Blu-ray, entre outras. Essas foram as etapas audiofônicas que a humanidade passou aí, nos trazendo entretenimento musical de muito baixo custo, né? E transformando as agruras das nossas vidas em algo mais suportável. O bacana é que quando pensávamos em cada uma dessas mídias que a gente acabou de relatar, nos vem à cabeça a época em que estávamos, quando ouvíamos ali cada uma delas. Eu me lembro perfeitamente assim, de eu ouvindo vinil. Sim. E de todo o setup da sala, do sofá, da televisão, daquela estante horrorosa com os bibelôs terríveis. Junta pó, como mãe. Diz minha irmã. Isso, uma merda. E a agulha ficava suja e tudo. Dá um mais. Soprão pra limpar. Isso, a agulha do vinil, a porra do disco riscava. Quando a agulha ia até o final, já tinha uns aparelhos depois que chegava no final, ele voltava lá. Mas tinha uns que não, né, cara? Que ele ia até, acabava. E ali fica o resto da vida. Sim. Até acabar toda a energia de Itaipu. Tem um álbum, eu não lembro se é do Lee Ranaldo ou é do Thurston Moore, do Sonic Youth, que ele tem um suco sem fim. O que acontece? Quando a agulha cai entre uma faixa e outra, ela não passa pra faixa seguinte. Você tem que ir lá e levantar a agulha e colocar na faixa seguinte. E eu também me lembro do quando o aparelho CD chegou até na minha casa. É engraçado como essas coisas mudam a vida das pessoas. Porque, obviamente, um vai obsoletando o outro. Hoje é um culto ao vinil e tal. Aí a gente é aquela penca de disco de vinil. Penca não, vai. Eu vou falar a verdade. Tínhamos poucos em casa ali. Mas aí você já começa a achar aquilo apenas um bando de entulho, né? E aí a ideia já é começar a comprar CD. E aí a mídia no começo é um pouco mais cara e tal. Mas eu me lembro muito bem quando chegou o CD. Na verdade, já tinha substituído as fitas cassete também, né? Que também era uma coisa muito legal. A fita cassete corria paralela, que era o único meio de você fazer piratarias. É, exato. Você não tinha como gravar uma mídia de vinil, né? É. Então você fazia suas piratarias com suas fitas cassete. Já falamos disso no nosso podcast. Exato. Mas neste episódio do Agente 86, nós vamos focar em um destes meios de audição para esmiuçar como foi ali o surgimento, a vida e morte daquilo que mais transformou a nossa sociedade no que tange ao armazenamento de dados musicais. Vamos falar dessa vez dos compact discs. Realmente aquilo foi uma das maiores transformações, né, da nossa geração, pois não era apenas uma inovação tecnológica, aquilo seria um divisor comportamental de águas. Além de ouvirmos as nossas músicas em uma mídia que era muito menor em relação ao vinil, cabia mais minutos de canções, muito mais fácil de se trocar de faixa, né? Ali, com controle remoto você mudaria, não precisava ficar levantando a agulha, né? Entre outras coisas. E anos depois, aquilo daria início a uma outra grande transformação da maneira de se ouvir música de hoje, pois na segunda metade da década de 90 começou a aparecer os gravadores de CD, que acabou profissionalizando a pirataria e começou a trazer aos pequenos artistas ali a democracia tecnológica. Afinal, já era possível gravar em pocket studios e vender ali nas ruas seus próprios CDs, precisar, né, de uma grande indústria por trás. E o que gerou de emprego, né, cara? Cada esquina até hoje tem gente vendendo. Outro grande de uso dessa mídia foi na informática. Hoje, muitos dos computadores já nem saem mais das fábricas com um leitor, gravador de CD. Mas na década de 90, os disquetes foram extintos ali, né? Sim. Do dia pra noite. Exato, do dia pra noite aquilo sumiu. É como se um meteoro tivesse acabado com os dinossauros ali. É. Com isso, a pirataria de software se tornou aí um mercado pungente e até hoje sustenta milhares de famílias de chineses e, por que não, de brasileiros também. Eu me lembro exatamente do primeiro contato com o aparelho de CD player. Porque a gente teve que comprar um aparelho à parte. Porque tínhamos o 3 em 1. Você tinha o seu 3 em 1? Tinha o 3 em 1, exatamente. Tem um mosquito aqui. Ele tá desde a hora que eu cheguei aqui no estúdio me incomodando. Peraí que eu vou matar ele aqui no microfone. Esmaguei. Pronto. Morto. Já quando surgiram os CD players, 3 em 1 já não estava tão na moda, já era por módulos, isso, né? Isso, exato, já era por módulos. Puta. Então a busca era essa, achar um módulo ali que se parecesse com o restante já do 3 em 1, para não ficar tão gritante ali. Eu não consegui. Eu tinha, não era um 3 em 1, já era com módulos, né? Tempo da Gradiente, que era cromado. É. Aí eu comprei um CD player Sonic completamente preto. Deu uma destoada naquele negócio ali. Quebrou com toda a harmonia. Alguém com toque, se visse aquilo, não ia pirar. Ia ficar louco na hora. Cara. Já não basta essa estante cheia de coisa errada, né? Assim como eu me lembro muito bem do primeiro disco de vinil que chegou em casa, foi do Rock Santeiro. Eu me lembro do primeiro CD, que foi dos Mamonas Assassinas. Sério? Sério, cara. Que aportou na sua casa. É, foi o Mas você CD. Já tinha o CD player. É, a gente tinha comprado você o CD comprou player. Com o seu salário do McDonald's? Foi, eu e minha irmã, nós nos juntamos e compramos um CD player. O CD que tinha ali chegado no Brasil no final da década de 80. E a empresa que estava por trás disso foi a Sony. A Sony que já estava se fodendo para emplacar o malfadado Betamax. Nossa, mesmo. Mas ainda colhia os frutos ali do sucesso do Walkman. Muito sucesso. E realmente o CD player foi um estrondoso sucesso. Como eu falei, meu primeiro CD player foi da Sony. Eu comprei no Paes Mendonça. Lembra que tinha o Paes Mendonça hipermercado? Sim. Foi engolido por quem? Pelo Pão de Açúcar? Pelo Pão de Açúcar. Eu lembro que eu comprei o CD player em muitas prestações. Todas as prestações. Voltei com aquela porra no ônibus com medo de me roubarem. Aí, detalhe, eu precisava comprar um CD. Um CD porque não tinha um CD. Claro, como é que eu ia testar? Foi o que aconteceu na minha casa. Lembro que eu comprei no próprio hipermercado um CD do New Order. Tá. Eu não me lembro. Pelo menos a sua compra foi muito melhor que a minha. É. Aí trouxe tudo pra casa. Eu tremia, eu peguei. A primeira coisa que eu fiz foi descer a madeira do rack. Já tá. Né? Pra caber. É, pra caber. Aí eu lembro que eu desci demais, sobrou um espaço. É. Tirei toda aquela merda, tive que subir, coloquei lá, liguei ali os cabos RCA, né? Por trás, em êxtase. Coloquei o CD, dei play, começou a tocar. E nada aconteceu. A magia foi embora porque era exatamente igual. Aí eu ouvi uma música no rádio. Cara, foi uma decepção pra mim. Realmente. E outra coisa que começou a acontecer muito era o roubo de CDs. Você deixava no carro ali. E você andava com uma caixa com zilhões de CDs. Pois é, a gente achou o máximo a portabilidade de um CD, né? Que era muito melhor do que um vinil. Aí começamos a comprar imensas malas pra transportar o CD. Que estupidez, cara. Eu tenho um relato pessoal sobre uma estupidez dessas. Eu bati o carro uma vez. Um acidente automobilístico dos grandiosos que eu tive. Voltava de uma balada, dormi no volante e eu acertei uma van cheia de gente de madrugada, às 5 da manhã. As pessoas voavam pelas janelas. Exatamente, as pessoas voaram pra fora da van, o motorista da van ficou preso nas ferragens. Ninguém morreu. Não, ninguém machucou morreu. Seriamente. Eu fiquei preso nas ferragens ali também, eu consegui sair facilmente. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra casa, né? Bati um carro e tal, com a cara toda destruída. Você tava de aparelho na tava época, de né? aparelho. E o aparelho grudou. Grudou nos lábios. O aparelho dos dentes superiores grudou no lábio inferior, pra você ter ideia. Eu seria uma pessoa muito mais bonita não fazer aquele acidente. Enfim, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra casa, falar, bati o carro e tal, tá tudo bem. E não era longe da minha casa, né? Então, minha mãe, eu já tô indo aí, então, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Daí veio o corpo de bombeiros, aquela coisa toda, né? Eles abriram o teto do seu carro igual Não precisou, ainda bem. Mas enfim, o carro também não prestou pra mais nada, poderiam ter aberto. Aí eu estava ali, daqui a pouco eu tô na maca e os bombeiros, os giroflex dos carros de polícia e do SAMU, aquela loucura. E chega minha mãe gritando, Alexandre, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, mãe. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, foi uma desgraça. Mas enfim, eu falei, mãe, agora por favor, me faça um favor. O quê? Eu falei, pega os meus CDs do carro. E era um monte, cara. Acho que já tava na mão do bombeiro. O bombeiro tava roubando. Já tava vendendo. Mas a preocupação era essa, né, cara? Você conseguiu resgatar, então? Resgatei todos os CDs, mas tempos depois, tentando brincar de DJ, eu perdi a caixa inteira numa casa noturna. Você lembra dos Discmans? Sim, que substituíram os Walkmans, né? Exato. Que também era muito legal, cara. Era bacana, só que não era como um Walkman que você saía correndo e a música não pulava. Se você balançasse aquela merda, ficava pulando. Não dava pra você correr fazer Cooper. Seria uma idiotice fazer o Cooper com um Discman. Tá bom, aquilo era muito ruim, assim. Mas eu queria muito um daquele. Eu fui num outlet da vida, comprei um sem nota fiscal. Eu ganhei um também. Você ganhou um? É, também de procedência duvidosa. Aí, o que eu fiz? Comprei na hora do almoço, voltei pro trabalho. Aí depois eu fui embora pra casa, peguei a caixa do Discman, coloquei atrás do meu Chevette e voltei. Aí eu parei num boteco do Aurino. Sim, lembro muito bem. Eu parei lá e deixei o Discman no carro. Quando eu voltei, o Chevette tava aberto. Foi um dos roubos do rádio do carro, né? Não tinha o rádio do carro e o Discman tava no banco de trás. Foi roubado. Detalhe, tinha um amigo meu dormindo dentro do Chevette. Roubaram! Você achou que o Pitbull ia estar cuidando de tudo lá? Que merda, cara. Me roubaram tudo com um cara... Um cara dormindo. Dormindo. Puta, que vontade de matar esse cara, meu. Puta, que bosta, cara. E você falou do problema que era o Discman, do quanto ele pulava, mas os CD players nos carros também era um problema, né? Você passasse, como todo mundo sabe, né? As ruas brasileiras não são as melhores pra se dirigir. Principalmente as de São Paulo. Em retidão, é. Você tava ali ouvindo a música e no ápice, você tá gritando junto com a música, cantando. Aí você... Todo sei o clima. Todo o clímax, né, cara? Embora, cara? Foi pro vinagre, exatamente. E, isso, e tinha uns aparelhos que eram tão ruins que pulava com o carro parado. Eu me lembro de fazer amor no meu carro e o movimento fez com que o CD pulasse. E aí surgiram aquelas disqueteiras, né? Que eram uns recipientes ali, onde se enchia de CDs, né? Ficava no porta-mala, né? Com você colocava todos os seus CDs ali. É. E era mais fácil pro ladrão roubar, né? Porque concentrava as mídias e o hardware num lugar só. O cara abria o porta-mala, pegava as coisas, então ficava mais fácil. Verdade. Você se lembra? Tinha uma versão de baixo orçamento de um equipamento pra quem queria ouvir o CD no carro, mas não tinha, né, o CD player. Tinha uma fita cassete que saía um fiozinho P2 que você espetava no Discman. É mesmo. Essa fita você introduzia dentro do toca-fitas do seu carro. Que nome tinha esse diabo? É verdade, tinha essa traquitana. Sim, o nome era bosta, porque a qualidade... Era um lixo. A grande vantagem era que o áudio do CD era digital, tal. Sim. Então você analogizava o sinal, transformando em impulsos magnéticos para ser transferido para o seu toca-fitas. Era um lixo. Entre a utilidade que começaram a dar para os CDs, as cidades ali começaram a querer arrecadar mais e começaram a surgir os radares, né? E o que, que começaram a fazer com os CDs? A colocar os CDs... perto das placas dos carros, sim, né? Uma de cada lado. Isso, porque o flash batia e dava aquele reflexo e não se podia anotar a placa do veículo infrator. Achava-se que isso dava certo, mas também era uma balela descomunal. Walter, você se lembra que tinha um rapper que pendurava um CD no pescoço? Era do... Do Public Enemy. Era do Public... Não, Public Enemy era um relógio. Era um relógio, é verdade. Agora eu não me lembro... Não, acho que é do Run DMC, então... Eu não me lembro, cara. Eu sei que tinha um maluco que usava um CD pendurado no pescoço. Vocês, ouvintes, mandem um e-mail dizendo quem é esse DJ. Falando em e-mail, eu tô com ódio da Local Web. Eles derrubaram um dos... Porque temos dois domínios. Temos o agente em 86.com.br com duplo E e o agente em 86.com.br sem o duplo E. A Local Web nos fez o favor de liquidar com um dos nossos domínios. Sem motivo. Sem motivo algum. Maldito. Tudo pago. Nós somos clientes, a gente pode reclamar. E o nosso e-mail também não estava funcionando durante esse tempo. Você lembra do daqueles carrosséis? Você enchia de CD. CDs, isso. Isso, para sair tocando, verdade. Os carrosséis. Que também era ruim, né? Também era outra porcaria, né, cara? Eu estou impressionado que ainda existem lojas, né? Por exemplo, aí na Rua Augusta tem o Neto Discos, que o cara vive ainda de vender... Será que vive mesmo? Cara, eu sei lá, deve vender alguma outra coisa ilícita, então, por baixo do balcão. Porque não é possível, cara. Tudo fechou. Há 10 anos atrás eu já tinha decretado o fim do CD. Pois é, há 10 anos eu comecei a fechar as lojas de CD. E que maravilha, né? O governo agora acabou de aprovar a redução de impostos para CDs e DVDs. Cara, que idiotice. Tarde demais, né? Muita gente fala, né, da qualidade dos vinis. O vinil, em tese, teria uma qualidade superior. Não deixa de ser verdade, muitos aspectos o vinil vence ali na qualidade, outros aspectos o CD ganha, mas tem um detalhe, se a canção não for gravada de forma analógica, toda a vantagem do vinil vai embora, não existe. É, e o vinil, então esses vinis que a gente tá, que estão relançando aí e tal, que foi gravado, masterizado digitalmente, amigão. Esquece. É só souvenir. Porque, até porque é usado pouco vinil, né? É, o material é outro. Isso, o material é outro. Então, não é por aí, não. É. Enfim, é só um souvenir mesmo, assim, pros adoradores de capa e tudo mais. É, ouvintes do Agente em 86, dê um curtir na nossa fanpage, pra você ficar ligado no que vai rolar nos próximos episódios. Sendo assim, dá pra mandar seus e-mails para falecom@agenteem86.com.br. Se é que a Mal Dita Local Web já regularizou o nosso serviço. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem nos deu a dica foi a Daniela Novaes. Ela nos contou que na década de 90, a empresa que ela trabalhava comprou um equipamento que multiplicava CDs e que gravava 10 CDs ao mesmo tempo. Mas que devido à burocracia, foi barrado ali no Porto de Santos esse equipamento, olha só. Para desenrolar o processo, olha só que loucura, o patrão dela contratou uma prostituta que se passou por dona da empresa e ela foi lá no escritório e transou com o fiscal em cima de uma pilha de videocassetes antes de levar o equipamento. Detalhe, dias depois, o fiscal a viu batendo bolsa perto do Porto de Santos e acabou descobrindo a farsa. Mas aí o duplicador de CD já estava a todo vapor copiando Deus sabe logo.